O coração é enganoso, o desejo do homem é muito perigoso. Sua ambição faz o desejar, uma mente egoísta quer manipular. Logo se entrega a sua cobiça, o desejo da carne destruindo vidas. Veneno mortal, influência do mal, sua consciência é desleal. Não está percebendo o fim dos dias, mas é atraído por sua cobiça. Poder, dinheiro, fama, status, o ser humano caso complicado. A serpente sagaz quer ceifar, mutilar, as vidas ela quer tragar. O império das trevas, governo do mundo, grande conflito, abismo escuro, a nova ordem mundial, mentes equivocadas voltada pro mal. O anticristo irá reinar, Vaticano ou Roma, onde será a meretriz da abominação? Babilônia, mãe da prostituição, sedução para muitos que vão adorar. 666, marca da besta, lei no senado está sendo aprovado. Homossexual que se casa, país europeu, lei já entra em vigor. Depravação, cenário de horror. O capitalismo aqui é selvagem, mundo moderno, desigualdade, fome, doença, insatisfação, solidão, angústia, murmuração. A meretriz da abominação, Babilônia, mãe da prostituição, sedução para muitos que vão adorar. 666, marca da besta. A meretriz da abominação, Babilônia, mãe da prostituição, sedução para muitos que vão adorar. 666, marca da besta. A humanidade desabafando, choro, tristeza, gritos e pranto, buscando resposta pro seu sofrimento. A religião e o seu fundamento, seguindo a própria intuição. Coração enganoso, homem sem decisão, escolha o caminho em que possa chegar. Deus é luz, nele não há trevas. Não precisa mais sacrificar, mediante a fé, salvos pela graça. Potestade, demônios influenciando, atribulando todo ser humano. A indústria pornô na internet, censura livre ao diz que sexo, a pedofilia é negociada. Jovens, criancinhas que são abusadas. A economia está caindo, guerra cambial, China, Estados Unidos, dólar real, yang ou euro. Uma só moeda será o tropeço. Terceiro mundo, Brasil, fome zero. Homens poderosos, grandes mistérios, cidade, satélite, capital, Brasília, senadores, juízes, melissa maldita. O mundo não tem mais o que oferecer. Ser humano se vende, quer enriquecer, se prostituindo em troca de dinheiro, vendendo seu corpo por inteiro, trazendo ameaça pra sociedade. Doença sexual, o vírus da AIDS, a poligamia e a traição. Homens e mulheres, separação. A meretriz da abominação, Babilônia, mãe da prostituição, sedução para muitos que vão adorar. 666, marca da besta. A meretriz da abominação, Babilônia, mãe da prostituição, sedução para muitos que vão adorar. 666, marca da besta.